21 50 graus com 4 nós. Leve na linha de decolagem a 10, boa noite, 9 mesmo. De 20 77, tá livre táxi Juliette, Alfa e Charlie, chame pronto para decolagem, o QNH 1014 com o noito, perdão, 1606. Juliette, Alfa, Charlie, QNH 1014, reportará pronto, voo 1606. Corregou no 714, pushback acionamento, gate 5. Tá livre, perdão, correndo com a equipe de solo, a aeronave da companhia está taxiando a sua cauda, assim que liberado tá livre, seu puxa para táxi. Ok, gente, vou no 714. Decolou aos 20, chama o controle 198, toma voo e uma boa noite. 198, obrigado, boa noite. Controle, Gol 1896, transfere na sua escuta. Gol 1896, controle, está em contato, radar. 1896. Espera pronto, Gol 1606. Gol 1606, a linha decola da 10, o vento é 1,40 graus com 5 nós. A linha decola, pista no 0, Gol 1606. pronto para o táxi, seu Gol 197 no 4. Chame Recife 12545. 2545, obrigado, uma boa noite. Boa noite, 96. Boa noite. 71 na borda, é isso, confirme? Afirmo. Tá livre táxi, chama no ponto de espera, pronto pra decolagem, Gol no 7 no 4. Gamaré, ponto de espera, Gol no 7 no 4. Gol no 606, decolou aos 24, chama o controle em 198, tem um bom voo, uma boa noite. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol no 606, decolado na PUC. Gol 606, Salvador, controle, está em contato, radar. Espera, pronto, Gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, alinha e mantém a 10. Vem mantendo 0, Gol no 7 no 4. No 7 no 4 já autorizado, a linha decola, o vento é 150 graus com 8 nós. Linha decola no 0, Gol no 7 no 4. Chame Recife 12545. 2545, Gol no 606. Só ligou no 7 no 4. Gol no 7 no 4, controle, contato, radar. No 7 no 4. Corno 714, pitando a pequena de direita esquerda, para evitar a formação. Ciente, chame o centro de controle, frequência 12545. 2545, obrigado. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. 02 no setor de Lauro de Freitas, a sudoeste do campo. Já avisou algum campo para Salvador. Positivo, Guardião, chame a torre 1186, solicite instruções para pouso. Câmbio. Chamar a torre 186, grato pelo apoio 02. Salvador, Guardião 02. Prossiga. O Guardião 02 no setor noroeste do campo, já próximo aqui 2 milhas, próximo a Lauro de Freitas. Solicito autorização direto para o Pátio do Graça. Estamos mantendo 500 pés aqui no setor noroeste. Quem está autorizado? Reporte no solo Graer, o vento de 1,60 graus, 629, Guardião. 60 graus, 629, Guardião 02 graus. Toma na sol. Guardião 02, seu solo aos 36, frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, web 6746, informação é a Charlie. Web 6746, proa do NDB Salvador 275, desça para 2014, procedimento NDB pouso pista 17. 2014 na proa do NDB para pouso na pista 17, 6746.